Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria, antes de tudo, assinalar aqui que eu recebi o livro do Rodrigo Gurgel, Muita Retórica, Pouca Literatura, e que eu tive aqui a grata satisfação de ver um crítico literário às antigas, na tradição aí do Álvaro Lins, do Otto Maria Carpó e outros. E nesse livro ele empreende um esforço que eu acho que é uma... Há 30 anos eu acho que é uma coisa necessária fazer, que é passar por uma peneira toda aquela literatura brasileira do século XIX que é imposta aos pobres estudantes nas escolas secundárias, como A Moreninha, Inocência, A Retirada da Laguna, o Ateneu, etc., etc. E olhar tudo isso com olhos severos de quem pergunta qual é a finalidade educativa a que essas obras podem atender hoje. Quer dizer, hoje é num período de pelo menos 50 anos, porque eu me lembro quando eu estava na escola secundária e me davam essas coisas para ler, eu já ficava abismado com a absoluta futilidade daquelas coisas todas e eu mesmo me perguntava por que eles querem que eu leia isto. Só porque é brasileiro, quer dizer, isso não justifica. Quer dizer que o intuito patriótico de conservar qualquer obra menor só pelo fato de ser brasileira não pode predominar sobre o critério educativo. Quer dizer, você está lidando com crianças, você quer formar a inteligência delas, então as considerações patrióticas devem ser adiadas, porque a inteligência infantil não tem pátria, ela é... As necessidades delas são as mesmas em todo lugar do mundo. Então, pouco importa se a criança que você está educando é chinesa, brasileira ou uruguaia, você vai ter que atender certas necessidades fundamentais e as considerações de ordem patriótica, estatal, burocrática, etc., devem ser adiadas, devem ser deixadas para depois. Não que elas sejam totalmente desimportantes, tá certo? Mas não é justo você prejudicar a educação das crianças só por um motivo de uma espécie de mania museológica, patriótica, que quer conservar tudo, mesmo aquilo que não tenha valor nenhum, só porque tem um valor documental, histórico, e porque foi importante para a formação da nacionalidade, né, você conservar e impingir isso à criança. Essas coisas podem ter importância para um historiador ou para um filólogo que deseja documentar, né, a formação da literatura nacional, a formação da língua nacional, mas certamente não se deveria dar essas coisas para as crianças lerem, porque você já está deformando o gosto literário delas desde pequenininho, está acostumando a ler porcaria e achar normal. Tá certo? E eu me lembro até que eu cheguei a um ponto de saturação. Falei, eu não aguento mais essas coisas. Como me deram, não me lembro se foi Inocência ou A Moreninha, eu li umas 30 páginas e falei, eu não vou ler mais isso aqui. Não, porque isso aqui era, naquele tempo não tinha tanto novela de televisão, aqui é pior que novela de rádio, né? Isso aqui é uma besteira, eu não tenho interesse nisso, eu não quero saber disso, isso aqui é só fofoca de menininha, tá certo? E não vou mais ler. E eu me lembro que até a professora foi muito compreensiva comigo, porque eu disse que eu queria ler coisas que tivessem alguma importância real, né? E, vamos dizer, desde essa época, quer dizer, eu devia ter o quê? Uns 14, 15 anos, né? Daí eu me preocupava com isso e falava, bom, quando vai chegar a hora em que o critério, vamos dizer, do valor estético, ou pelo menos do valor pedagógico, vai predominar sobre essas considerações nacionalisteiras? Um dia alguém tem de fazer isso. E pronto, aqui, finalmente, no ano de 2012, né, alguém fez isso, e é o Rodrigo Gurgel. Esse livro é leitura indispensável para todos vocês, tá? Para vocês terem uma ideia da monstruosidade, do malefício que se tem feito, né, às crianças ao impingir essa subliteratura na sua educação. Então, o Rodrigo já escreve muito bem, ele domina os instrumentos da crítica literária, e depois de, vamos dizer, uma longa noite, né, onde você só tinha, por um lado, resenhistas, né, que como o cara que faz nessas notinhas de 10 linhas sobre o livro na Veja ou na Isto É, e por outro lado, você tinha os professores universitários e estudos desconstrucionistas, etc., etc., sem você ter nada no meio. Então, finalmente, essa tradição da crítica literária aqui retomada pelo Rodrigo Gurgel brilhantemente. Então, muito bem. O nosso assunto de hoje tem muito a ver com isto, porque eu estava preparando aqui uma espécie de introdução a nova, ou uma nova edição do Imbecil Coletivo, ou a uma antologia que o Felipe Moura Brasil acaba de organizar com os meus textos, rememorando a questão, a época do Imbecil Coletivo e vendo quais são, o que precisaria ser atualizado ali em matéria de crítica cultural brasileira. E eu fazer algumas observações que eu acredito que são de extrema importância para vocês. Eu vou ler aqui uma parte e comentar. Com uma ressalva de que eu vou misturar isso à leitura de partes de um texto de 1999, que já tinha algo a ver com este assunto, que está publicado no meu site com o título de A Lógica da Mistificação ou Chicote da Tiazinha. No fundo, é o mesmo problema, mas colocado em duas fases diferentes do seu desenvolvimento histórico. Então, estou dizendo aqui o seguinte: quando entre os anos 80 e 90 comecei a redigir as notas que viriam a compor o Imbecil Coletivo, os personagens a que ali eu me referia eram indivíduos inteligentes, apenas corrompidos pela auto-intoxicação ideológica e por um corporativismo de partido que, alçando-os a posições muito superiores aos seus méritos, deformavam completamente a sua visão do universo e de si mesmos. Foi por isso que os defini como, aspas, um grupo de pessoas de inteligência normal ou mesmo superior que se reúnem com a finalidade de imbecilizar-se umas às outras. Fecha aspas. Essa definição já não se aplica aos novos tagarelas e opinadores que atuam sobretudo através da internet e que hoje estão entre os 20 e 40 anos de idade. Tal como seus antecessores, eles são pessoas de inteligência normal ou superior, separadas do pleno uso de seus dons naturais pela intervenção de forças sociais e culturais. A diferença é que essas forças os atacaram numa idade mais tenra e já não são bem as mesmas que lesaram os seus antecessores. Até os anos 70, os brasileiros recebiam no primário e no ginásio uma educação normal, deficiente o quanto fosse. Só vinham a corromper-se intelectualmente quando chegavam à universidade e, em vez de uma abertura efetiva para o mundo da alta cultura, recebiam doses maciças de doutrinação comunista, oferecida sob o pretexto, àquela altura bastante verossímil, da luta pela restauração das liberdades democráticas. A pressão do ambiente, o controle altamente seletivo dos temas e da bibliografia e, last not least, a imposição dos temas e do vocabulário, faziam com que a aquisição do status de brasileiro culto se identificasse na mente de cada estudante a absorção do estilo esquerdista de pensar, de sentir e de ser. O trabalho dos professores doutrinadores era eficazmente complementado pela grande mídia, que, então já amplamente dominada por ativistas e simpatizantes comunistas, envolvia os intelectuais e artistas de esquerda numa aura de prestígio sublime, ao mesmo tempo que jogavam na lata de lixo do esquecimento os escritores e pensadores considerados inconvenientes, exceto quando podiam explorá-los como exceções que, por sua própria raridade e exotismo, confirmavam a regra. Criada e mantida eminentemente pelas universidades, pelo movimento editorial e pela mídia impressa, a atmosfera de imbecilização ideológica era, por assim dizer, um produto de luxo, só acessível às classes média e alta, deixando intacta a massa popular. A partir dos anos 80, a elite esquerdista tomou posse da educação pública, aí introduzindo o sistema de alfabetização socioconstrutivista, inteiramente concebido por pedagogos esquerdistas como Jean Piaget, Emília Ferreiro, Lev Vygotsky e Paulo Freire, para implantar na mente infantil as estruturas cognitivas mais apropriadas ao desenvolvimento posterior, mais ou menos automático, de uma cosmovisão socialista. Se esse objetivo foi alcançado ou não, é coisa que se pode discutir. O que é indiscutível é que, do ponto de vista do aprendizado, do rendimento escolar dos alunos e, sobretudo, da alfabetização, os resultados foram catastróficos. É absolutamente impossível, por esse sistema, dotar o aluno das capacidades requeridas para ler e escrever corretamente. Não há espaço aqui para explicar a coisa toda, mas em resumidas contas é o seguinte. Todo idioma compõe-se de uma parte mais ou menos fechada, estável e mecânica, o alfabeto, a ortografia, a lista de fonemas e suas combinações, as regras básicas da morfologia e da sintaxe, e, por outro lado, de uma parte aberta, movente e fluida, o universo inteiro dos significados, dos valores, das nuances e das intenções de discurso. A primeira aprende-se eminentemente por memorização e exercícios repetitivos. A segunda, pelo auto-enriquecimento intelectual permanente, pelo acesso aos bens de alta cultura, pelo uso da inteligência comparativa, crítica e analítica, e, last not least, pelo exercício das habilidades pessoais de comunicação e expressão. Sem o domínio da primeira parte, é impossível orientar-se na segunda. Seria como aprender a saltar e dançar antes de ter aprendido a andar. É exatamente esta inversão que o socioconstrutivismo impõe aos alunos, pretendendo que participem ativamente e até criativamente do, aspas, universo da cultura, fecha aspas, antes de ter os instrumentos de base necessários à articulação verbal de seus pensamentos, percepções e estados interiores. O socioconstrutivismo mistura a alfabetização com a aquisição de conteúdos, com a socialização e até com o exercício da reflexão crítica, tornando o processo enormemente complicado e, no caminho, negligenciando a aquisição das habilidades fonético-silábicas básicas, sem as quais ninguém pode chegar a um domínio suficiente da linguagem. Aplicado uniformemente em todas as escolas, o socioconstrutivismo resultou numa espetacular democratização da inépcia. O produto dessa monstruosidade pedagógica são estudantes que chegam ao mestrado e ao doutorado sem conhecimentos mínimos de ortografia e com uma reduzida capacidade de articular experiência e linguagem. Bom, então isto aí cria uma diferença, a introdução deste fator cria uma diferença brutal entre aquela camada de intelectuais que eu descrevi nos vários volumes do Imbecil Coletivo, os dois publicados e outros por publicar, e a situação atual. Você vê que naquela época o fenômeno do Imbecil Coletivo abrangia eminentemente pessoas de esquerda, ativistas e simpatizantes de esquerda. Por quê? Porque era um fenômeno criado tardiamente, quer dizer, imposto às pessoas somente na universidade, às vezes, vamos dizer, nos últimos anos do curso secundário, e era uma influência que, então, naquela época se podia denominar corretamente e exatamente doutrinação, porque se tratava de transmitir uma doutrina, uma teoria, uma visão do mundo mais ou menos articulada e sistemática e capaz de ser objeto de discussão. Quer dizer, as pessoas tinham consciência de quais as ideias que estavam absorvendo. Não havia muito espaço para discutir aquelas coisas, mas pelo menos havia a possibilidade da discussão interna entre pessoas que mais ou menos concordavam no essencial. Como, por exemplo, você tinha as várias facções de esquerda, você tinha o Partido Comunista, você tinha o PCdoB, você tinha a Polop, você tinha a AP, etc, etc. E eles, na medida que discutiam entre si, mostravam algum domínio, pelo menos elementar, dos elementos doutrinais do marxismo-leninismo. Então tratava-se de passar uma doutrina chamada marxismo-leninismo, ou o marxismo-trotskismo, de modo que seria bastante exato usar o termo doutrinação para descrever o que acontecia nessa época. Quer dizer, a transmissão de uma doutrina pressupõe que você está se dirigindo a pessoas que sabem falar, ler, escrever e que já têm a maturidade para adquirir algumas concepções sobre a sociedade, sobre a história, o ser humano, etc, etc, etc. O que vem em seguida não tem absolutamente nada a ver com doutrinação, embora as pessoas, vamos dizer, os críticos amadores continuem ainda a falar contra a doutrinação esquerdista nas escolas. Então, eu asseguro para você, não há mais doutrinação nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Simplesmente não é nem necessário e nem possível haver doutrinação nas condições atuais. Porque, mesmo as condições básicas por uma doutrinação, já foram suprimidas, e foram suprimidas desde a educação infantil. Então, uma linguagem, é bom saber, um idioma qualquer, ele não se compõe de palavras, de unidades de significado. Ele se compõe eminentemente de fonemas, quer dizer, uma coleção, vamos dizer, de sons muito simples, que você pode, por um lado, você pode decompor, tá certo? Para representá-lo mediante letras, e por outro lado, você pode juntar, fundir, para criar unidades de sentido. Para vocês terem a ideia da importância dos fonemas, o que é um verbo? O sistema das conjugações de um verbo. Quer dizer, um verbo tem a mesma raiz e mudando apenas um fonema, você consegue ali criar todo um sistema de representações de tempos diferentes, várias dimensões do passado, vários sentidos do presente, várias possibilidades de futuro. Você consegue articular falante e ouvinte, papéis que estão sendo representados na comunicação. Tudo isso só mudando um foneminha. Tá certo? Então, ver a importância dos fonemas. Tá certo? Mesmo línguas onde os fonemas permanecem separados, onde eles não se aglutinam, como o chinês, por exemplo, também são compostos de fonemas. E se eles não são, você pode tomar como exemplo extremo a língua alemã, onde você ajunta 15 fonemas e faz uma palavra desse tamanho, tá certo? E a língua chinesa, onde os fonemas permanecem separados, mas se aglutinam formando unidades de sentido cada vez maiores, sem se fundir materialmente. Permanecem separados, mas se fundem como unidades de significado. Então, o aprendizado desses fonemas não tem absolutamente nada, nada, nada a ver com o aprendizado das unidades de sentido que os fonemas formarão quando forem juntados. Por exemplo, você saber pronunciar um fonema não tem nada a ver com você saber o significado das palavras que serão formadas quando esse fonema se juntar com outros fonemas. Por exemplo, você pode ter ante e na, forma a palavra antena. Tá certo? Esse ante pode ser juntado com outras fonemas para falar, formar antediluviano, tá certo? E antepor, etc, etc. O que tem a antena a ver com isso? Quer dizer, o ante é o mesmo. Tá certo? Ou seja, os fonemas são os mesmos, mas eles se juntando, eles formam coisas, unidades de significado que são absolutamente inconexas. Deste modo, é preciso entender que o aprendizado dos fonemas não tem absolutamente nada a ver com o significado. Mesmo em chinês, que as pessoas vão dizer, no chinês, onde cada fonema tem um significado. Um fonema em chinês pode ter vários significados, conforme os outros fonemas que você ajunte a ele na frase. A coisa muda completamente. Então, isso significa que os fonemas têm que ser... A aquisição dos fonemas é uma habilidade auditiva, tá certo? E vocal, que tem que ser aprendida de maneira totalmente separada e distinta do aprendizado das unidades de sentido. Ou seja, é uma habilidade física que apela apenas, vamos dizer, aos seus recursos auditivos e vocais e a sua memória. Nada mais, não tem nada mais que você possa acrescentar aí. Tá certo? Do mesmo modo, o aprendizado das letras. As letras são elementos pelos quais você decompõe o fonema para poder representá-lo graficamente. Representar não só os fonemas, como também as unidades de sentido que eles formam depois. O aprendizado do alfabeto é radicalmente separado do aprendizado das unidades de sentido. Para você aprender a letra A, você não precisa saber nenhuma palavra que depois será formada com a letra A. E isso se refere mesmo ao significado que este fonema sozinho possa adquirir na linguagem. como por exemplo o a artigo e o a preposição. Para aprender a pronunciar a e distinguir este som de outros, e distinguir o grafismo a, tá certo? De outro grafismo, você não precisa saber absolutamente que o a pode ser artigo ou preposição. Então, toda esta parte da língua só pode ser aprendida por memorização e por exercício mnemônico. Não há mais nada o que fazer. Tá certo? Se você, já nesta fase do aprendizado, você entra com o problema dos elementos de sentido, você complica enormemente o aprendizado. Já pensou se você, para aprender um fonema, você precisasse saber algo de todas as palavras que pode usar este fonema? Ademais, há o seguinte problema. As letras são sempre as mesmas e os fonemas também da língua são sempre os mesmos. Não é uma coleção fixa, tá certo? Como as notas no piano. Tá certo? Então, do mesmo modo que você, para aprender, por exemplo, as sete notas no piano e aprender a distinguir as teclas, tá certo? Você não precisa conhecer nenhuma música que foi composta com essas notas. Ao contrário, justamente para você poder entender a música, aí você precisa saber quais são as notas. Tá certo? Então, existe uma parte do aprendizado que é puramente mnemônico e repetitivo. E não há como não ser. Tá certo? Também, vamos dizer, o aprendizado das regras básicas da morfologia e da sintaxe, embora já entre um pouco mais na questão do sentido, também tem que ser absolutamente reservado para a memória e a repetição. Porque para você aprender as regras da gramática, você não precisa saber como justificá-las. Por exemplo, toda regra de gramática tem uma história por trás dela. Mas se você não domina a regra, você não consegue ler. Então como é que você vai ler a história do idioma antes de você saber o idioma? Isso é a mesma coisa que eu, que não sei uma palavra da língua húngara. Então antes de eu aprender o alfabeto e os fonemas da língua húngara, eu queria ler em húngaro uma história da língua húngara. É mais ou menos a mesma coisa, portanto é uma coisa impossível. No entanto, o socioconstrutivismo parte do princípio de que a língua é um produto cultural e de que você aprender a língua é você apreender os conteúdos da cultura. Então, já entra com esta com a consideração de todos os elementos de sentido na fase do aprendizado do alfabeto e dos fonemas e das regras gramaticais. Resultado, as pessoas não aprendem nunca. Então, Dante já dizia o seguinte, que a gramática é a construção material do idioma. Portanto, ela se compõe de sons e grafismos combinados. Isso quer dizer que mesmo que os significados das palavras fossem completamente outros, os sons e grafismos seriam os mesmos. Do mesmo modo que você, com as mesmas notas, tá certo? Você pode compor, vamos dizer, melodias altamente formalizadas, como por exemplo uma composição de Haydn ou de Mozart, ou pode compor um caos como o Stravinsky, com as mesmas notas. Portanto, as notas não dependem do que você vai fazer com elas mais tarde. Tá certo? Do mesmo modo que os fonemas e as letras não têm nada a ver com as unidades de sentido e com a combinação de várias unidades de sentido para formar frases, períodos, parágrafos, páginas, capítulos e livros. Tá certo? É verdade que a língua é um produto cultural, um produto histórico. Tá certo? Porém, para chegar a aprender isso, primeiro você tem que aprender a parte material do idioma e depois, através da contínua aquisição de novos elementos culturais, você vai se enriquecendo, até que chegou o ponto em que você pode retroagir sobre a própria língua que você aprendeu e meditar sobre a história dela e sobre o fundamento ou falta de fundamento das várias regras gramaticais. Você pode até se tornar você próprio um gramático e discutir o que os outros dizem a respeito, mas não antes de você ter o domínio material da coisa. Tá certo? Do mesmo modo que um sujeito pode aprender música e não concordar com nada que os músicos da sua geração estão fazendo e decidir fazer uma coisa completamente diferente. Não é isso? Por exemplo, quando Richard Wagner, tá certo? Ele decidiu compor ópera de uma maneira totalmente diferente do que predominava na sua época e estourou com todos os padrões clássicos da ópera italiana e fez uma coisa completamente diferente. Mas para isso ele teve que aprender as mesmas notas e as mesmas teclas que os italianos aprendiam. Se ele se recusasse a fazer isso, quer dizer, se ele fosse crítico da música vigente antes dele aprender música, ele estaria na mesma condição minha, né, de querer julgar a filologia da língua húngara sem saber a língua húngara. Tá certo? Então, eu já olhei uma vez uma gramática do húngaro, eu não sou muito bom para aprender língua. Eu não sou que nem o Bruno Tolentino, ficar 15 dias num país e saía falando. Eu preciso bastante tempo. Eu posso compreender facilmente, vamos dizer, as estruturas gramaticais da língua, mas para adquirir vocabulário leva muito tempo. Tá certo? Mas eu já olhei a gramática da língua húngara, eu fiquei desesperado de falei, não, eu nunca vou aprender esse negócio. Eu levaria aqui uns 2 anos de esforço, não vale a pena. Então, aprendi um bocado de árabe clássico, mas o árabe clássico comparado com o húngaro, o árabe clássico é como se fosse geometria. É tudo tão maravilhosamente organizado. Isso qualquer imbecil aprende. Você pega toda a gramática árabe em um dia. Tudo que tem que aprender sobre a gramática se aprende em um dia. Então, mais ainda em árabe, você sabendo uma raiz, você já sabe formar 40 palavras com aquilo, né, certo? Então, essa é uma língua que dá gosto de você estudar, mas tem outra que não dá, né, certo? Então, de qualquer modo, esses elementos materiais, que são a base do idioma, eles têm que ser aprendidos antes que você se meta a manipular o sentido. Ainda que nesse aprendizado você tenha que saltar sobre muitas questões de sentido que podem aparecer no curso do próprio aprendizado, mas que não podem ser respondidas antes de você ter aprendido as regras. Para o senhor perguntar, mas por que que é assim e não assado? Né? Eu digo, bom, para você colocar esta questão, você já precisa ter um certo domínio da língua. Então você vai ter que aceitar uma série de regras que talvez nem façam sentido para a sua lógica, tá certo? Mas das quais você precisa até para você formular retroativamente a sua dúvida. Tá certo? Acontece que o sócio-construtivismo pretende que as crianças participem do universo da cultura escrita antes de saber escrever e ler. Né? Ou seja, as crianças têm que desenvolver uma espécie de consciência antropológica antes de saber o beabá. Isso é claro que isso é impossível. Então, é impossível, nunca funcionou e nunca vai funcionar. Se os camaradas fizeram isso com a ideia de desenvolver uma consciência socialista nos caras, nos alunos, eu digo, bom, então eles também erraram, porque não dá nem para criar uma consciência socialista baseada nisto aqui. Não dá para criar nada. Tá certo? Por quê? Se você não tem uma noção da articulação material dos elementos que compõem a língua, como você vai chegar a articular elementos de sentido que são muito mais abstratos e que, pior, são móveis, são fluidos? Porque o sentido de uma palavra, bom, claro, existe um sentido dicionarizado, tá certo? Mas o sentido dicionarizado não abrange todas as possibilidades de uso daquela palavra. Isso muda enormemente conforme a situação, conforme a intenção do falante, que você tem mais ou menos que adivinhar. Ou seja, todo o elemento dos significados é a parte móvel, a parte fluida do idioma. Muito mais difícil de manipular do que a primeira, tá certo? E o sócio-construtivismo pretende, então, que o garoto se oriente no universo dos sentidos antes de saber sequer articular os elementos materiais da língua. Acontece o seguinte, que todo mundo que no Brasil está entre, digamos, entre 15 e 40 anos, todo mundo aprendeu a ler assim, ou seja, não aprendeu a ler. Então, eu estou falando isso não é para a gente criticar os outros, é para que cada um de vocês examine as consequências que isso pode ter na sua formação. Então, com isso, a gente entra num outro problema, que é o que eu já analisava nesse texto de 1999. Então, o que eu falava na época sobre linguagem formal e informal, inspirado no Eugen Rosenfeld, Husserl, tinha algo a ver com o fenômeno, vamos dizer, de uma espécie de segunda linguagem informal, que é, pode ser usada para introduzir confusão na cabeça das pessoas. Então, era um processo mais ou menos consciente que muitos autores usavam na época para impingir ao seu público, né, toda sorte de mentiras, falsidades, etc., etc., travestido de uma aparência de linguagem formal muito lógica. Só que isso, na época, era feito, e os exemplos que eu dou um exemplo do psiquiatra Joel Biermann e outro da Marlene Schaui. Nesses exemplos, essa segunda linguagem informal era usada premeditadamente, propositadamente, para fazer confusão. Só que as pessoas que aprenderam pelo método socioconstrutivista só conhecem esta segunda linguagem informal. Isso é, conhece a linguagem informal, que é de linguagem de criança, tá certo? Gíria, etc., etc., e conhecem a segunda linguagem informal, que é a linguagem da confusão, tá certo? Mas não tem verdadeira linguagem articulada. Isto não porque elas querem enganar os outros, é porque elas não sabem fazer de outra maneira. E isto, eu vou dizer, cada um de vocês é vítima disto. Uns mais, outros menos. E pior, nenhuma quantidade de cultura superior que você adquira pode curar isto. Nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Assim como, se o indivíduo aprender a andar de bicicleta, antes dele aprender a andar com os pés, não adianta depois ele aprender a andar de automóvel, de avião, ele melhorar a qualidade do veículo que ele está usando, isso não vai ensiná-lo a andar com os próprios pés. Tá certo? Então, só tem um jeito, gente. Você tem que voltar lá no começo e aprender o que você não aprendeu. Você tem que aprender os fonemas, a divisão de sílabas, a ortografia, etc., etc. E tudo isto, como diz, é pura decoreba. Então, hoje você veja, um dos poucos países no mundo que ignora o sistema socioconstrutivista é a China. Eles ensinam pelo velho sistema fonético-silábico e pela decoreba. Resultado, os alunos chineses tiram os melhores lugares em todos os testes internacionais, na sua própria língua e em línguas estrangeiras. Também, na França, recentemente, o método socioconstrutivista foi abandonado. Eles voltaram ao fonético-silábico, depois de a coisa chegar a um estado totalmente catastrófico. Mas no Brasil, você tocar no socioconstrutivismo é você matar uma vaca sagrada, entendeu? Por quê? Eu vi quando começou esta coisa no Brasil. E essa coisa começou, quer dizer, o grande instrumento disseminador dessas coisas no Brasil foram duas revistas da Fundação Vitor Civita, da Editora Abril, que uma chamava Escola e outra chamava Sala de Aula. Eu trabalhei nas duas e eu vi o começo disto. Isto foi mais de 30 anos atrás. Eu, na época, percebia que aquilo ia ser desastroso. Esse negócio está todo errado. Mas eu não tinha estudado ainda o suficiente para poder analisar a coisa a fundo. E quando eu estive mais equipado para lidar com o assunto, a coisa já está disseminada. Ver que mesmo em 1999, eu ainda não tinha percebido que o processo de deformação das mentes já tinha alcançado uma faixa mais profunda. Eu ainda estava na fase, vamos dizer, de estudar a doutrinação, porque é evidente que Joel Biermann e Marlene Schaui são doutrinadores. Tá certo? E eu ainda não tinha percebido, cara, na geração seguinte não vai ser preciso mais doutrinar as pessoas. Elas só vão conseguir pensar nesta base. Por quê? Note bem que não é na base esquerdista, não estou falando de ideologia aqui. Elas só conseguem pensar, vou dizer, pelo método da síntese elíptica, tá certo? Que salta sobre os elementos articuladores da linguagem e obscurece totalmente as relações reais de discurso, a posição do falante, a posição do ouvinte, e não consegue de maneira alguma articular conteúdo do discurso com situação de discurso. É evidente que pessoas assim, elas só conseguirão raciocinar de acordo com modelos prontos que receberem na faculdade. Eles não são capazes de elaborar as coisas por si mesmos. o máximo que elas vão conseguir é repetir os mesmos esquemas verbais que aprenderam ali. Não conseguem sair disso. Né? O negócio chega a ser absolutamente catastrófico num sentido muito mais profundo do que era em 1999, no começo dos anos 90. Eu vou reler aqui uns pedaços desse trecho de 99 e mostrar para vocês as diferenças. E eu estou fazendo isso, vamos dizer, para que vocês tomem consciência, vamos dizer, da sua própria deficiência nesta coisa. Né? Então, a gente vê pelas cartas, por mensagem no Facebook, por e-mail respondido. Olha, eu não conheço um brasileiro, a não ser dois ou três profissionais da coisa, que saiba ortografia, por exemplo, que saiba dividir sílabas. E isso eu estou falando dos melhores, quer dizer, os alunos mais inteligentes, ainda assim, eles não têm, né, o senso da ortografia, não têm o senso da estrutura material do idioma e, portanto, não têm o senso real das articulações de sentido. A gente muitas vezes tem que adivinhar o que eles estão querendo dizer. E, frequentemente, o que estão querendo dizer é uma coisa até bastante inteligente, mas ela não está dita. Né? Ela só pode ser lida por profissionais. Eu sou um profissional disso, eu estou corrigindo o texto desde os 17 anos de idade. Então, durante anos, né, eu ficava ali sentado numa mesa de jornal, tentando adivinhar o que o repórter tinha querido dizer, para daí eu dizer em nome dele. Tá certo? Bom, eu vou ler aqui. Eugen Rosenstock-Huessy observava em Carta Magna Latina, 1974, que se você diz I e o seu interlocutor repete o mesmo som, vocês estão se comunicando como animaizinhos imersos num estado anímico comum. Mas, se você diz escute e ele responde estou escutando, então vocês entraram no mundo da comunicação humana, graças ao milagre da linguagem articulada. Na linguagem articulada, os papéis do falante e do ouvinte estão perfeitamente diferenciados. Um falante responsável comunica uma mensagem respondível a um ouvinte respondente. É só a partir deste nível de comunicação que os seres humanos podem narrar e perpetuar, prometer e cumprir, planejar e realizar, concordar e colaborar, erguer, enfim, sobre a base da natureza, a ordem da história. A linguagem articulada dá ao homem a possibilidade de conceber o futuro com base na experiência dos ancestrais e abre para o indivíduo uma existência num plano temporal superior ao da sua duração biológica, num espaço mais vasto que o da sua ação física. Ou seja, basta isso para você perceber, vamos dizer, a diferença imensurável do ser humano e qualquer outro animal. O animal não pode fazer planos, tá certo? Para sei lá, daqui 10 anos, depois eu morrer, vai ser assim, assim, assim, ou então eu lego os meus bens para fulano de tal. Então, é absolutamente impossível. Assim como ele não pode contar a história da sua espécie. Tá certo? Então, isso quer dizer que toda esta dimensão de tempo, né, ela é inacessível ao animal. O animal, para assim dizer, vive na instantaneidade, numa faixa de tempo, né, que tem algo a ver, vamos dizer, com a sua memória presente, apenas. Mas nós somos capazes de situar a nossa ação dentro de uma sequência temporal que vem desde o começo das eras até, se prolonga até não sei quando. Né? Originada nos ritos e nos cantos épicos, a linguagem articulada encontra sua plena expressão na linguagem formal, o idioma das leis, da filosofia, das ciências, dos debates públicos, onde a máxima clareza na atribuição das responsabilidades termina de libertar os indivíduos de seu isolamento e lhes dá a possibilidade de tomar parte consciente na vida histórica da sociedade inteira. Na sociedade organizada, porém, quando a linguagem formal já cumpriu os seus fins, e os seres humanos podem vir a se esquecer de quanto ela é necessária para instaurar e conservar o mundo histórico, de cujos frutos maduros eles se beneficiam. Então dissemina-se uma forma mais relaxada de comunicação, a fala informal. Uma linguagem cheia de elipses, de hiatos, de subentendidos, com a qual o indivíduo só pode se comunicar com os seus próximos, não com a sociedade maior, com a sociedade política. Se não regride à comunicação inarticulada, a linguagem informal dissolve a malha de distinções entre sujeito e objeto, falante e ouvinte, criando um agradável sentimento de intimidade cúmplice, na mesma medida em que nebuliza a distribuição de papéis, e obscurece a atribuição de responsabilidades. Um dos traços principais da comunicação informal é o seu caráter elíptico. O falante, saltando sobre os nexos lógicos intermediários, vai de uma ideia a outra sem ter de conservar a memória do trajeto e sem ter de responder pela confiabilidade das vias por onde conduz o ouvinte. E este, envolvido numa atmosfera de identificação emocional confusa, se deixa levar como se fosse ele próprio o falante. A comunicação informal ou pós-articulada tem as delícias da convivência espontânea e natural, mas por isto mesmo devolve o homem à impotência do animalzinho no mundo natural, destituído dos meios de ação próprios ao mundo histórico. Se a comunicação informal dominasse todos os setores da atividade humana, a sociedade se veria paralisada pela impotência diante de um caos inabarcável. Um medo difuso tomaria conta de tudo e nenhuma ação eficiente seria possível. Por isto mesmo, a comunicação informal fica geralmente restrita às famílias, aos pequenos grupos, ou, na mais ambiciosa das hipóteses, ao mundo das diversões, ao passo que a linguagem formal continua imperando nas altas esferas do poder, na ciência, nos debates parlamentares, nos tribunais. É esse o ponto que eu quero chegar. A linguagem informal já invadiu todos estes setores. Invadiu até mesmo a redação das leis. Você hoje tem leis redigidas com figuras de linguagem que podem querer dizer qualquer coisa, que você pode interpretar num sentido ou num sentido contrário. Ou seja, a interpretação das leis se tornou um exercício de interpretação poética. E isso, evidentemente, cria exatamente esta situação de desorientação e de medo, onde ninguém sabe exatamente a que se ater, porque ninguém sabe exatamente o que é o permitido e o que é o proibido. Então, hoje se permite, inclusive, os legisladores se permitem, inclusive, fazer leis que se contradizem umas às outras, e ninguém percebe a contradição. Então, por exemplo, o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ele baixou uma lei que, assim, se um padre ou rabino, ou chefe de um templo qualquer, vem entrar lá, sei lá, um traveco, tá certo? Ele põe o traveco para fora, ele será multado. Tá certo? Acontece que existe lei no Código Penal, que é a lei do ultraje a culto. Quer dizer, o sujeito entrando ali daquela maneira, ele está evidentemente ferindo a sensibilidade dos presentes, dos fiéis. Tá certo? E o padre, o rabino, ao colocá-lo para fora, está ferindo a sensibilidade dele. E as duas coisas são proibidas. Então, uma lei contradiz a outra e a outra contradiz a uma. E, no entanto, as duas estão em vigor ao mesmo tempo. Pior, levantar esta questão, assim, o simples fato de levantar esta questão já é considerado inconveniente. Então você veja a que ponto a linguagem informal invadiu todos os domínios das altas esferas. Hoje praticamente todas as questões públicas são discutidas nesta base. Ou seja, o que aconteceu? O que aconteceu é que as pessoas foram educadas pelo método socioconstrutivista. E eles não sabem sequer articular os sons e grafismos, quanto mais as unidades de sentido. Agora, o pior vem em seguida. Assim como a linguagem informal é a condição da intimidade pessoal entre os amigos e os familiares, a linguagem formal é a condição da ordem, da justiça e da liberdade na sociedade política. Quando a linguagem informal invade os domínios superiores da sociedade política, isso indica que aí o senso das responsabilidades vai desaparecendo, que a liderança procura fugir a toda cobrança, ocultando-se por trás de uma comunicação elíptica, onde aquele que ouve é induzido subrepticiamente a endossar decisões que nem tomou nem compreendeu, onde espectadores inocentes acabam carregando sobre suas costas a culpa por erros que não cometeram, e onde, portanto, um sentimento de injustiça generalizada acaba por minar toda a confiança na possibilidade de uma ordem justa. Uma situação oprimente que todos agravam ainda mais buscando alívio na busca obsessiva de bodes expiatórios. O clamor geral contra a impunidade é tão destrutivo quanto a impunidade mesmo. É uma situação alarmante, sem dúvida, e é inequivocamente a situação brasileira. Poderíamos buscar as... Isso em 1999. Né? Poderíamos buscar as causas remotas desse estado de coisas na progressiva dilapidação do idioma, na revolta frívola de beletristas contra as normas gramaticais, que na época estava muito em discussão a questão de se havia pessoas que chegavam a dizer assim, que você ensinar a mesma gramática para todas as pessoas é antidemocrático. Olha, aí já mostrava um problema grave de incapacidade de articular o que está querendo dizer. Porque é evidente que se a gramática é uma só, e se ela é determinada por lei e ensinada para todo mundo, é evidente que ela é uma imposição. Então, e as criancinhas não foram consultadas a respeito. Porém, é fato, é mais ainda, que se você for criar uma gramática diferente para cada grupo, para cada classe social, você estratificou a sociedade e você impediu a comunicação de todos no âmbito da sociedade política. Portanto, você criou, vamos dizer, uma hierarquia social absolutamente intransponível. Existe um sujeito que só fala, nasceu na favela, só fala com a língua da favela. Tá certo? Né? O outro nasceu no mato, numa fazenda, só fala com a língua da fazenda. Fala, bom, eles não vão poder se comunicar. Não, se não há uma linguagem formal para todos, acabou a possibilidade mesma de, vamos dizer, um debate democrático. Ela não, simplesmente não existe. Então, quando o indivíduo diz que a gramática para todos não é democrática, ele quer dizer que não é uma coisa que foi decidida desde baixo, mas foi imposta desde cima. Mas a ideia de que tudo que é imposto desde cima é antidemocrático se opõe à ideia de que cada grupo, ou família, ou classe social deva ter uma gramática para ele próprio. Ou seja, por exemplo, uma constituição democrática também é imposta desde cima. Ela não está em discussão o tempo todo. Uma vez aceita, ela tem que ser imposta a todos, tá certo? Então, isso quer dizer que o indivíduo considera que a ideia mesma de autoridade é antidemocrática. Mas se não há uma autoridade central que impõe a mesma lei a todos, então aí passa a vigorar o quê? A lei da força, o grupo mais forte se impõe ao mais fraco, evidentemente, aí acabou a democracia. Então, o que ele queria dizer com democracia? Não há um conceito de democracia no que esses indivíduos estão dizendo. Há uma vaga impressão emocional, onde se misturam as coisas mais disparatadas, tá certo? E, para expressar isso, ele usa um termo técnico da filosofia política, que é democracia. Então, isso já estava assim naquela época. Muito bem. As esferas superiores da decisão humana não podem ser invadidas pela comunicação informal em estado puro. As gírias, os erros de gramática, os hiatos lógicos mais clamorosos não poderiam, sem mais, entrar nesses domínios, pois seriam identificados e denunciados à primeira vista. Para que a informalidade, com todo o seu cortejo de confusões desnorteantes e nebulosidades dissolventes, tome de assalto o comando da sociedade e instaure a irresponsabilidade generalizada, ela precisa primeiro paramentar-se de certos adornos que a façam passar por uma linguagem aceitável nos círculos de gente importante. Ela tem de tomar a forma de uma falsa linguagem formal. Criar uma falsa linguagem formal é relativamente simples. Em toda a sociedade, há vários dialetos profissionais e grupais que se distinguem por um vocabulário próprio e pelo seu alto grau de formalização. A linguagem científica é um exemplo. Cada ciência tem não somente sua terminologia apropriada, mas também um conjunto de esquemas expositivos mais ou menos padronizados. O vocabulário facilita o reconhecimento automático dos significados, fora de toda nebulosidade subjetiva, e os esquemas padronizados de argumentação e prova permitem a rápida aferição dos pressupostos, dos nexos intermediários do raciocínio, enfim, de todos os requisitos para uma avaliação correta da veracidade ou falsidade das alegações. Para construir uma falsa linguagem formal, basta tomar o vocabulário padronizado de uma determinada área de estudos, mas usá-lo em sentenças construídas à moda informal, com muitas elipses, hiatos e subentendidos, aproveitando para inserir nesses intervalos todas as opiniões pessoais ou grupais que o autor, por malícia, deseja conferir, às quais o autor, por malícia, deseja conferir o prestígio de crenças universalmente admitidas. Note que aqui eu estava falando da falsa linguagem formal como um instrumento que certas pessoas usavam para enganar os outros. Acontece que esta falsa linguagem formal é a única que existe hoje. E não é que as pessoas estão usando isso para enganar os outros. Não, elas se enganam a si mesmas o tempo todo. Todo mundo hoje pensa assim. Eu tomo como exemplo esses escritos do Júlio Lemos e do Adriano Corrêa. Algum vocabulário científico eles dominam. Mas o pensamento deles é composto de coisas tão incongruentes com a situação de discurso que a gente não sabe realmente quem está falando. Eu fiquei muito impressionado quando eu cobrei de um desses, do Adriano Corrêa, certas frases arrogantes que ele tinha dito a respeito de mim, né? E mais adiante ele disse, não, eu não fui arrogante de maneira alguma, porque você veja, depois, era uma sequência de comentários a um artigo do Júlio Lemos, né? Lá no quinto comentário, eu respondendo ao Rafael Falcão, eu reconheci que eu sou apenas um principiante, que eu não sou um filólogo profissional, que ainda tenho que fazer 5 anos de curso de filologia. Escuta, quer dizer, como é que um parágrafo que você escreveu no quinto comentário, para uma outra pessoa, pode retroativamente modificar o tom de um parágrafo que você escreveu para mim lá atrás? Isso não é possível. Eu digo, mas como é que o sujeito não percebe isso? Não percebe por causa disso. É? Foi educado no socioconstrutivismo. Ele não pode articular uma parte do texto dele com a outra parte, porque ele não pode articular sequer os fonemas para construir uma divisão silábica correta. Então, se você procurar nos textos, eles estão cheios de erros de ortografia, estão cheios de erros de gramática, às vezes não tão gritantes assim, mas estão lá. E, sobretudo, você veja, os dois ali estavam fazendo uma apologia do rigor filológico. Quando você cita uma frase, um autor clássico, você tem que citá-la corretamente. E na tradução você tem que levar em conta toda, vamos dizer, a tradição de estudos filológicos a respeito, etc., etc. Bom, é claro que tem que fazer isso. Só que se você tem que fazer isso nos estudos de filosofia antiga, que são altamente complexos, muito mais você tem que fazê-lo quando você está lidando com dados imediatos de uma situação que é acessível a você e com textos que não foram escritos numa língua morta, mas que estão escritos na sua própria língua. Então, e evidentemente, eles não sabem fazer isso. Quer dizer, quando estão lidando com um texto que está publicado, está na sua frente, eles saltam de um ponto ao outro sem perceber a conexão, eu digo, muito bem, mas se eles não são capazes de fazer isso nem na sua própria língua, com materiais tão simples, como poderiam fazê-lo com uma língua extinta? Eu digo, é fácil, porque os elementos filológicos daquela língua extinta podem ser adquirido por mera leitura e estudo. Está tudo pronto, por assim dizer, tudo formalizado. Isso não requer o trato direto com o idioma vivo. Então, por incrível que pareça, essas habilidades pretensamente superiores que vão ser adquiridas no estudo universitário são mais fáceis de adquirir do que o manejo simples e direto do idioma mesmo que você está falando. Então surge este fenômeno extraordinário, né? Eu fiz, bom, o Júlio Lemos, ele fez um estudo filológico sobre uma determinada palavra em latim, em textos legais do século 13 ou 14, sei lá. Isso ele é capaz de fazer. Eu digo, mas ele é capaz de escrever correto e elegantemente no seu idioma? Não, não é. Quer dizer, um homem que, quando tenta fazer uma figura de linguagem, usa a cigarra e a formiga, só faltou batatinha quando nasce. Né? Então, o sujeito, para ser um filólogo é um sujeito que tem um domínio do idioma em dois andares. Ele tem o domínio efetivo do manejo do idioma e ele tem a consciência crítica da formação, né, da gramática e dos significados acumulados ao longo dos tempos. Agora, se ele não tem a primeira coisa, ele não pode ter a segunda. Ou seja, um filólogo que é mau escritor fala, não, isso é um absurdo. Né? Isso não pode existir, mas no Brasil existe e é obrigatório. Por quê? O indivíduo não adquiriu o aprendizado da linguagem formal, mas já lhe substituiu uma falsa linguagem formal que aprendeu na universidade. Então vai continuar escrevendo mal para sempre. E quanto mais estudar, pior vai escrever. Agora, isso acontece só com Adriano Correia e Júlio Lemos? Não, acontece com muitos aqui. Vocês sabem o que acontece. Então, aí não tem outro jeito, meu filho. Você pode ler o Platão inteiro, você pode ler Shakespeare, pode decorar o Camões, etc. Isso não vai consertar. Porque se trata de uma habilidade física que ficou faltando. Você aprender os fonemas, as letras, etc, etc. É uma habilidade infantil. E se ela faltou, você está deficiente para sempre. Então, aqueles que sintam e que percebam e tomem consciência disso, voltem atrás. Eu, felizmente, fiquei livre disso, porque eu aprendi a ler pelo método antigo. Tá certo? Até aritmética, você aprendia decorando tabuada. Tá certo? E toda esta parte, vamos dizer, elementar, puramente mnemônica, puramente mecânica, ela é de uma utilidade para o resto da sua vida. Não é isso? Então, seria como aprender desenho. Um desenho se compõe do quê? De figuras? Não, meu filho, um desenho se compõe de pontos e traços, que você tem que fazer um por um. Então, como é que você vai aprender desenho? Olhando vagamente uma figura e tentando reproduzi-la? Não, você vai ter que aprender a fazer cada traço, como é que faz. É um negócio puramente mecânico. Mas a verdade é assim. Então, eu sei que na minha época de estudar, a pessoa falava muito mal da decoreba. Os chineses estão dando de 10 a 0 em todo mundo por causa da decoreba. Ou seja, quando eles passam ao aprendizado mais complexo, passam às unidades de significado, eles já dominam tudo aquilo que o Dante chamava construção material da língua. E mais ainda, em chinês isso é mais necessário. Porque como é que você faz os ideogramas chineses? Ah, nós partimos de uma ideia. Não, são traços, meu filho. E traço que tem que ser feito de uma maneira muito mais meticulosa do que no nosso, no nosso alfabeto. Então eu sugiro esse retorno temporário, ao aprendizado silábico fonético, que vai lhes fazer muito bem a longo prazo. Pode parecer uma coisa decepcionante você num curso de filosofia você dizer uma coisa dessa. Mas acontece que uma vez que a mente ficou mal formada nisso e que o indivíduo já está discutindo questões de cultura superior e até de filosofia, sem ter esta base, não tem mais como consertá-lo. Então, eu não posso consertar a cabeça do Júlio Lemos ou do Adriano Correia, eu não posso fazer isso. E tudo que eu posso fazer, às vezes, é tentar humilhá-los para ver se eles sentem o problema. Não por maldade, não é vingança, não é nada. Eu falo, não, temos que dar um chacoalhão para o indivíduo perceber o ridículo da sua situação. Mas acontece que a percepção do ridículo, para algumas pessoas, é uma coisa pedagógica. E para outras é um elemento ainda mais emburrecedor, você está entendendo? E eu não sou capaz de prever isso, eu não posso à distância, não tô, ter telepatia suficiente para saber o que está se passando na cabeça desse ou daquele, tá certo? Agora, o fato é que até os anos 70, até 80, a deformação era eminentemente ideológica, tá certo? Mas não afetava essas condições de base. E a partir dos anos 80, a deformação já vem do primário e não é mais ideológica, ou seja, ela se distribui uniformemente entre as pessoas, que sejam comunista, socialista, democrata, liberal, conservador, tradicionalista, são todos assim. Então, significa o seguinte: nós temos um novo modelo de imbecil coletivo. É imbecil coletivo supra-ideológico. O imbecil coletivo democratizado. Tá certo? E houve introdução de um segundo elemento aí, que piorou mais as coisas. E elemento este que está presente na vida de cada um de vocês, que é o uso generalizado dos computadores. As pessoas usam o computador desde a escola primária. E o computador coloca você imediatamente dentro de todo o universo cibernético, que não raro é muito mais amplo do que o universo da sua experiência direta. Então surge o seguinte problema cognitivo: o universo cibernético é uma coisa que existe dentro do mundo real, ou o mundo real é apenas um elemento ao qual o universo cibernético se refere? Para quem nasceu e aprendeu antes do advento dos computadores, é claro que o universo cibernético é somente mais um elemento do mundo real. Por que que nós sabemos disso? Porque o mundo real já existia antes do universo cibernético. E a causa não pode ter vindo depois do efeito. Tá certo? Mas para quem, logo pequenininho, já foi colocado dentro do universo cibernético, então o problema do que é o fenômeno acessível diretamente, e o que é um epifenômeno, o que é uma aparência construída em cima dele, pode se tornar absolutamente insolúvel. Mais ainda, a internet dá para você uma facilidade de acesso a muito mais informações do que você pode processar. E existe até um negócio chamado psicose informática, em que o indivíduo acessa tanta informação que o cérebro dele, por assim dizer, laceia, e ele perde o interesse de saber o que é verdade, perde o interesse de discernir aquilo. Então, é claro que eu sou muito grato aos computadores. Se não existisse computadores, eu jamais teria publicado um livro. Eu virei um escritor por causa dos computadores, porque eu tinha tanta nota, tanto rabisco, tanto rascunho, etc. Eram pilhas e pilhas e pilhas e pilhas e pilhas, que eu jamais conseguiria botar em ordem fisicamente. Então, um dia, peguei tudo aquilo e contratamos uma moça para digitar tudo aquilo e passar para os computadores. E daí foi fácil juntar os vários pedaços. Falar, ah, aqui tem um pedaço aqui, tem outro lá. Tá lá. Então, só por causa disso que eu consegui virar um escritor. Porque eu sabia, porque eu tinha livros inteiros compostos com pedaços de aulas. Eu disse uma coisa ali e 3 meses depois, numa outra aula, eu continuei aquilo. Tá certo? Só que no meio da papelada, como é que eu ia achar isso? Nunca. E nos computadores se tornou enormemente fácil. Então, eu sei que isto é útil. Tá certo? E, por exemplo, para fazer pesquisas, eu hoje consigo, em 3 ou 4 horas, reunir dados que antes eu levaria 3 ou 4 meses. Só que tem o seguinte: eu aprendi toda esta técnica de pesquisa antes de existir computadores. Então, eu sei moderar o uso do instrumento para que eu não perca o controle do que eu estou fazendo. Mesmo assim, às vezes a coisa é difícil. Por exemplo, para preparar esse programa, Throat Speak, para cada programa eu leio no mínimo 100 notícias. E na hora que eu vou fazer o programa, eu estou consciente daquelas notícias e consciente de que eu não poderei comentar todas elas. Mas que às vezes o significado de uma que eu estou comentando depende de uma outra que eu não comentei. Tá certo? Então, Isso quer dizer que toda semana, tudo aquilo que eu disse no programa depende de um contexto que eu não cheguei a verbalizar, que eu não falei, mas que só eu sei, que os ouvintes não sabem, entendeu? Então, isso é claro que é um problema, mas eu tento manter isso sob um controle. Mas como será isso para um sujeito que desde criancinha, né, ele já teve todo esse universo de informação à disposição dele? Né? O meu irmão, que foi um dos pioneiros da informática no Brasil, ele que começou a estudar esse negócio no tempo em que um bit era do tamanho de uma caixa de sapato, em que os computadores eram do tamanho de um prédio, né? Quando veio os microcomputadores, ele ficou revoltado. Ele levou muitos anos antes de ele comprar o primeiro microcomputador dele. Né? Então era assim, era um gênio da computação, um grande analista de sistema, etc., mas não tinha microcomputador. Era um paradoxo. Ele queria fazer alguma coisa, tinha que ir na Lan House. E eu perguntei para ele, por que você odeia os microcomputadores? Ele disse, porque o microcomputador é a origem da pseudociência. Então, ora, qualquer pessoa, assim, com uma breve consulta à Wikipédia, consegue em 5 minutos simular uma erudição monstruosa? E como você vai fazer para destrinchar aquilo e saber que a coisa é falsa? Eu digo, muito bem, você vai ter que testar o indivíduo para ver se ele realmente sabe aquilo que ele está dizendo. E isso aí leva tempo e é bastante complicado. Agora, se eu que estou de fora, estou lendo a coisa, tenho alguma dificuldade para fazer isso, quanto mais dificuldade o próprio indivíduo não terá para ele perceber que ele está se enganando a si mesmo. Não é isso? Então, por exemplo, eu raramente encontro em debates na internet alguém com a consciência do seguinte ponto. Você tem uma multidão de dados que confirmam o que você está querendo dizer, não prova que aquilo que você está querendo dizer é verdade. A prova, o elemento de prova, só começa quando existe a contraprova. Né? Ou seja, quando as hipóteses que impugnam a sua hipótese foram derrubadas. Então, a necessidade da contraprova, que é, vamos dizer, é a base do método científico. Você está lá no livro Claude Bernard, Introdução à Medicina Experimental, que eu li há mais de 40 anos. Eu li no tempo que eu fazia revista médica. Né? E, bom, o que o cara falou é definitivo. A contraprova é muito mais importante do que a prova. Aliás, ela é a única prova que existe. O resto são só elementos de persuasão. Quer dizer, você acumula um fato, dois fatos, três fatos, 40 fatos que parecem confirmar aquilo. Bom, é um forte elemento de persuasão, mas você ainda está dentro do campo da retórica. Tá certo? Só se pode falar de prova quando passa para o elemento dialético. O que é o elemento dialético? É confrontação. Se você não tem pelo menos duas hipóteses que se contradizem, não tem dialética nenhuma. Não é isso? E dificilmente a gente encontra alguém que tenha uma clara, que saber disso muita gente sabe, mas que tenha uma clara consciência disso e que saiba usar no dia a dia, é dificilmente se encontra. O que é que acontece? Acontece o seguinte, a pessoa tem certas crenças de base, crenças que ele mesmo não consegue articular direito, e tem em cima uma falsa linguagem formal com que ele camufla aquilo numa aparência de coisa respeitável. Quando você confronta essas pessoas com a situação real de discurso, elas ficam furiosas e pensam que você está querendo desmoralizá-las e só humilhá-las. Né? Por exemplo, quando nessas discussões com o Júlio Lemos, ele fica falando das superioridade das ciências duras e da lógica matemática, etc, etc, etc. Eu digo, ora, mas que sentido faz isso na boca de um sujeito que nunca praticou nenhuma dessas ciências? O Júlio Lemos tem um treinamento em direito e algum conhecimento de filologia clássica, isso eu não nego, isso ele tem. Agora, digo, me mostra algum trabalho do Júlio Lemos de lógica matemática. Nada. De física, nada. Nada, né? Nenhum. Então, peraí, é um amador falando de uma coisa que ele é superior, mas que são outros que praticam e não ele. Né? Daí entra o Adriano Correa falando da superioridade da filologia clássica, que ele também não pratica. Eu digo, meu Deus do céu! Né? Então, vamos supor, o meu filho Pedro, por exemplo, ele estudou jiu-jitsu anos a fio. Foi vice-campeão brasileiro de jiu-jitsu com 8 anos de idade. Depois continuou e virou uma peste de máquina mortífera. É? 5 anos de idade. E... só que ele disse para mim, pai, esse negócio de jiu-jitsu só serve para você brigar com um. Se vier dois, você está ferrado. Então ele tenta complementar aquilo com outras coisas. Eu digo, bom, ele diz isso, mas eu posso dizer, eu não sei. Eu não pratiquei nada disso. Então eu posso, de fora, dizer, olha, ele disse tal coisa, mas eu não posso eu assumir e sair arrotando este conhecimento. Seria absolutamente falso. No entanto, os dois fazem isso e eles não percebem que o conteúdo que eles estão dizendo é contraditado pela situação de discurso. Daí vem algumas pessoas e dizem, ah, isso é paralaxe cognitivo. Eu falo, não. Paralaxe cognitivo só existe quando o indivíduo tem toda uma teoria. Existe paralaxe cognitiva em Kant, existe paralaxe cognitiva em René Descartes. Então, se você é um gênio da filosofia, você construiu um sistema, uma teoria inteira, e você pode confrontar esta teoria inteira com a situação de discurso e ver que ela se contradiz, aí é a paralaxe cognitiva. Mas este fenômeno não é paralaxe cognitivo. Isso é simplesmente a incapacidade de articular experiência e discurso. É uma coisa muito mais básica, muito mais grosseira, chamada de paralaxe cognitiva. Mas o que é isso? Você pensa que ele é quem? Você pensa que ele é Immanuel Kant? Pensa que ele é Hegel? Então, quando as pessoas usam esse termo, isso é paralaxe cognitivo, estão incorrendo no mesmo erro. Ou seja, não tem o senso da proporção, entre um fenômeno, da diferença de proporção entre um fenômeno e outro. E você encontra paralaxe cognitivo em Descartes, mas você não encontra este tipo de inabilidade de articular uma coisa com outra. Isso não tem. Então, quando você chama isso de paralaxe cognitivo, você está enobrecendo. Por quê? Você mesmo não está muito consciente da situação de discurso. Quer dizer, você está apenas diante de um artigo do Adriano Correia e você acha que está diante da crítica da razão pura. Isso quer dizer, você toma uma mera semelhança como se fosse uma identidade. Portanto, toma uma figura de linguagem como se fosse um conceito. Isto tudo, gente, tem que ser meticulosamente corrigido. Um por um. Então... por isso, as pessoas que sabem escrever nesta geração são muito poucas. Isso, inclusive, entre os meus melhores alunos. E isso tem que ser corrigido antes que vocês tenham uma atuação pública mais forte. Senão, você pode virar um exemplo daquilo mesmo que você está combatendo. Então, vamos parar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá. Tem aqui várias perguntas. Primeiro, André Vieira. Que orientações você poderia dar para pais de primeira viagem referente à educação do filho para que ele não seja contaminado pela mentalidade imbecil coletiva? Homeschooling integral no Brasil não é permitido. Então ele necessariamente estará submetido, na melhor das hipóteses, parcialmente, a todo o pensamento socioconstrutivista. Como garantir que nossos filhos, mesmo tendo nascido e sendo criados aqui, não sejam como os outros brasileiros? E, bom, eu não tenho fórmula para isso, mas algumas recomendações que eu tiro da prática são muito importantes. A primeira coisa é o seguinte, é importante que você, como pai, você represente para a criança a autoridade principal. Ou seja, que ela respeite você muito acima do que vai respeitar os professores ou o grupo de pressão no colégio, que é uma autoridade também, talvez... a autoridade, sobretudo na adolescência, a geração, o grupo, a patota tem uma autoridade tremenda E o indiví... tá lá no meu artigo Imbecil Juvenil, né? Dê lá uma olhada nisso. Isso é um assunto que nos Estados Unidos existem milhares de livros sobre isso, a pressão dos pares, peer pressure, e como isso tem autoridade sobre as crianças e como se defender disso aí. Você pode procurar aqui nos livros publicados nos Estados Unidos, tem muita coisa, no Brasil não tem nada, nada, nada, nada, nada. Mas para que você se afirme perante os seus filhos como autoridade, é preciso que você o seja realmente. E isto vem, é uma coisa que vem do coração humano. Quer dizer, você precisa se identificar muito profundamente com o papel de pai. Que, olha, eu por ter sido pai 8 vezes, ter criado várias crianças, né, cometi muitos erros no começo, depois fui aprendendo aos poucos. E hoje entendo a coisa maravilhosa que é você ser pai. É uma coisa assim, é a maior honra que um ser humano pode ter. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. E você se sentir feliz nesse papel. E o pai é eminentemente o protetor das crianças. Isso é a primeira coisa. Quer dizer, você está ali para proteger e ajudar os seus filhos. Você não está lá para dirigi-los. Isso é muito importante. É impossível você dirigir uma criança, tá certo? O que você pode fazer é agir exatamente da maneira que você quer que eles ajam. Isto é uma coisa muito, muito. É simples, mas simples não quer dizer fácil, tá certo? Por exemplo, eu digo, nunca, nunca, nunca dê uma bronca nos seus filhos só porque você está nervoso, só porque eles se irritaram. Nunca faça isso. Só dê uma bronca quando eles agirem de uma maneira que seja objetivamente errada. Ou seja, eles fizeram algo que, se você fizesse no lugar deles, você desejaria ser corrigido. Tá certo? Você não pode usar, vamos dizer, as crianças como depósito das suas emoções ruins. Nunca faça isso. Controle, se for preciso, você vai, toma um banho frio, mas não levante a voz com as suas crianças, a não ser que elas tenham feito algo de muito errado. Segundo, interfira muito pouco e mantenha uma certa distância, porque essa história de pai amigo, isso é conversa mole para boi dormir. Pai não está aí para ficar brincando com criança, para se fazer de palhaço, tá entendendo? Para ficar falando que nem criancinha. Não, o pai é uma posição solene e respeitável que tem que dar para a criança a segurança. Eu notava, por exemplo, que alguns dos meus filhos, quando eram pequenos, eles frequentemente pediam a minha autorização para fazer as coisas mais óbvias. Pai, posso ir no banheiro? Ah, claro que pode. Posso fazer tal coisa? Claro que pode. Posso vestir tal roupa em vez da outra? Claro que pode. E eu comecei a pensar, por que que eles fazem isso? Eles sabem que eu vou deixar. Eles sabem que é uma coisa óbvia. Mas o cara fazer aquilo com a autorização do pai dava uma importância maior para o negócio. Ele valorizava aquele negócio. Então eles queriam receber uma ordem. E eu fui vendo que essa história que criança é naturalmente rebelde é a coisa mais falsa do mundo. A criança é naturalmente obediente. Ela procura a autoridade, porque a autoridade valoriza, dá uma dimensão maior que ela precisa para ela sentir, aprender o sentido do que tá fazendo. Na medida em que você vai fazendo isso, você se torna o centro de referência. E não importa o que os outros disserem, ela vai acreditar em você. Então, essa é a primeira coisa, você ganhar credibilidade perante os seus filhos, tá certo? Então, eles têm que sentir que você os ama e ama muito. Então, não seja. Não regateie carinho, palavras de elogio, etc, etc. Isso nunca. Pegue sempre no colo, faça o máximo carinho. Mas não se meta nas brincadeiras deles. Marque a distância. Eu sou adulto, eu sou pai, eu sou o chefe desse negócio. Não dê explicações para os seus filhos e não discuta com eles. Quando você der uma ordem e eles esperam por quê, você fala porque eu mandei. Você tem que acostumar isso aí. Né? E eles vão entendendo que você é autoridade e que você tem ali o poder que é correspondente à sua missão de protetor. Agora, para pensar, você meter isso na sua cabeça, você tem que pensar o seguinte: se entrar um ladrão aqui, alguém quiser agredir meus filhos, eu vou correr o risco de vida primeiro? Né? Se você responder não, então você não vai ter autoridade alguma. Quer dizer, eu morreria por essas crianças aqui, morreria e mataria por essas crianças, então você tem autoridade. Na medida que você tem isto, elas vão te procurar, e elas vão precisar da sua orientação e elas vão seguir. Eu digo, eu tenho muita felicidade com meus filhos, eu nunca tive nenhuma discussão com eles. Nunca me disseram um não, nunca, nunca, nunca. Mas também eu tomei como norma o seguinte: eu não dou mais de uma ordem por mês. Eu não interfiro na vidinha deles, eu deixo eles fazer o que eles quiserem, só quando é uma coisa de segurança, uma coisa de moral, né? Por exemplo, está lá um estrangulando o irmãozinho menor, eu não vou deixar, evidentemente, tá certo? Então, eu lembro que uma vez o mais pequenininho chegou chorando, a gente morava num prédio em São Paulo, e falou: o que que foi? Ele disse: os meninos não me deixaram entrar no clube. Eu falei: que clube? É o clube dos meninos do prédio. Eu falei: por que que não deixaram você entrar no clube? É porque eu não passei no teste. Eu falei: que teste? O teste era subir no último andar do prédio e andar pela amurada, né? Então, evidentemente, eu fui lá e cacei o alvará do clube. Exatamente. Então, aí, nesses casos, não tem discussão, porque é uma questão de risco. Tá certo? Mas, o que que a criança deve comer? O que que ela deve vestir? Etc. Quanto menos você puder interferir, melhor, né? Então, aprenda a ser um verdadeiro pai. Um pai não se mete em picuinhas, tá certo? As coisinhas do interesse deles, deixa eles fazer do jeito que quiser, tá certo? E na medida que você conquista essa posição, você pode passar algum ensinamento para eles em tempo relativamente breve. Por quê? Porque o que você fala vai ter muita importância. Tá entendendo? Então, por exemplo, toda esta coisa do aprendizado silábico vai ter que ser dado em casa, se não for dado na escola. Porque também o socioconstrutivismo, ele não atingiu, está agora mesmo falando aqui com o Alessandro, está mais ou menos na idade que nós falamos, mas ele não aprendeu pelo socioconstrutivismo, ele aprendeu pelo processo fonético silábico. Sorte dele, porque nem todos os professores foram contaminados por isso ao mesmo tempo. Deve ter gente que está me ouvindo aqui que não passou pelo socioconstrutivismo, né? Então, se passou, né? Se o seu filho está sendo objeto disso, bom, arruma um professor particular se você não puder fazer isso, porque o homeschooling é uma vocação. Eu mesmo não tenho a menor vocação para isso. Eu não tenho vocação para ser professor de criança de jeito nenhum. Para ser professor de jovens, adolescentes, jovens adultos, sim, esse é o meu negócio, né? Mas ficar ensinando criança a escrever, está falando, não é a minha praia. Então, arruma um professor particular que os ensine, tá certo? E não precisa ser muito tempo, não precisa ser todo dia, que vá lá uma vez por semana, tá certo? Arrume isso para eles e diga: olha, é muito importante que vocês aprendam isso. Às vezes vão ficar um pouco sobrecarregados, porque vai ter que ir na escola e mais ter um professor particular, mas você explica para ele. Quando o Pedro e a Leila eram pequenos, me perguntaram: pai, por que que eu tenho que ir na escola? Eu digo: só tem um motivo para você ir na escola, se você não for, eles me prendem. Então, em reconhecimento a tudo que eu fiz por você, você, por favor, vá na escola e aguente isto, tá certo? Eu fico muito grato. E eles nunca mais, né, reclamaram. Falaram: se tirar a nota abaixo, falaram: não tem a menor importância. Eu não vou exigir o seu bom desempenho numa atividade que não faz sentido e que é prejudicial. Tá certo? Então, se for o último da classe, tudo bem. Bom, eu não sei se eu resolvi alguma coisa, mas foi o que eu podia falar no momento. Gustavo Reis pergunta: comecei a assistir o curso de filosofia no último sábado, mas confesso que me senti meio perdido. Sou estudante de Direito pela Universidade Católica de Petrópolis e passei a sentir a necessidade de aprender mais sobre outros campos de saber. Por isso acredito que a filosofia me dará capacidade e liberdade de aprender. Comecei a perceber certas armadilhas no direito que servem às ideologias, que o direito pode ser manipulado para legitimar todo tipo de ato espúrio e não quero ser manipulado, formatado. Como exemplo, cito o aborto de anencéfalo recentemente aprovado, julgado pelo STF. O argumento basicamente se resumia a dizer que para o direito a personalidade se inicia com o nascimento com vida. Logo, o feto não é pessoa humana e, portanto, pode ser morto. Houve um ministro que chegou a dizer que se a vida extrauterina é inviável, não havia por que manter a gestação, já que o nascituro iria morrer de qualquer forma. Ora, os ministros não levaram em conta que a personalidade jurídica é apenas uma ficção para efeitos patrimoniais que não corresponde à realidade da vida, pois o feto é pessoa. Você vê, muitas dessas decisões são tomadas com base em certos preceitos que resultam de uma discussão enormemente complicada que às vezes se prolongou ao longo de séculos e que eles passam adiante como se fosse uma coisa auto-evidente, né? Como se fosse um consenso universal. Então, você conhecer a história das discussões a respeito é absolutamente fundamental. Senão, você vai ter, ou você vai aceitar, quer dizer, os princípios implícitos nos quais a excelência está julgando o negócio, ou então você vai se revoltar e não saber o que fazer. Mas, eu acho assim, que esses erros, quando eles se impõem a nós, assim, com alguma autoridade, eles de certo modo nos beneficiam porque nos obrigam a conhecer o que está por trás da coisa e a estudar todas as bases daquilo e ficar sabendo mais do que essas pessoas. E quando você sabe mais, não hesite em desmoralizá-los em público. Mesmo que seja um ministro, um presidente da República, um cardeal ou o Papa. Não, quando você tem o conhecimento efetivo, você está dominando o negócio, você está vendo o sujeito falar besteira, não fique inibido. Nunca, nunca, nunca. Quer dizer, você. Olha, só existe duas autoridades. A primeira é Deus. Tá certo? E a segunda, quer dizer, Deus e autoridade derivada diretamente de Deus. E segunda é a autoridade do auto-evidente. Quer dizer, com que autoridade você diz que 2 mais 2 é 4? Eu digo isso com autoridade divina. Afinal de contas, quem determinou que fosse 4 foi o próprio Deus. O que quer que você diga com plena evidência, você diz com plena autoridade. E você não tem por que aceitar uma autoridade acima disso. Não é questão de você ser rebelde, esbravejar, não, não, não, não. É simplesmente colocar as coisas no plano certo e não nunca respeitar quem não merece respeito. Isso é fundamental. O que dizia Nietzsche, quem não sabe desprezar não sabe respeitar. Se você começa a vender barato o seu respeito, só porque o sujeito está num cargo e tal, você já se aviltou completamente. Você nunca pode fazer isso. Então, Eduardo, se numa escola que tem 2.000 alunos, um aluno que haja assim, ele começa a consertar a hierarquia imediatamente. Daí ele diz: contudo, estudei toda a minha vida em escola pública, meu conhecimento de filosofia é próximo a zero. Gostaria de saber então por onde começar. Bom, então, em primeiro lugar, você já começou. Eu sugiro que você faça o meu curso em dois andares. Primeiro, você vai acompanhando as aulas atuais. Mas ao mesmo tempo você vai fazendo as aulas todas desde o início e vá fazendo todas as práticas que eu ali recomendei. Porque eu dei uma série de exercícios que, inclusive, o Mário Chainho e a Juliana, fizeram um resumo de todas as práticas e exercícios. Não deixe de fazer aquelas práticas porque elas vão te dar uma clareza e uma segurança. Então, acompanhar as aulas atuais não é suficiente de maneira alguma. Você tem que acompanhar. Você não vai perder as aulas atuais, mas não ligue muito para elas, não. Porque você mais tarde vai voltar a elas, já com o conhecimento das anteriores. É muito importante você seguir pela ordem. Quanto a livros, é menos importante você ler livros de filosofia do que você fazer essas práticas. Ler livros de filosofia é adquirir cultura filosófica. Mas o aprendizado para o exercício da filosofia é outra coisa, e isso é uma coisa que só se aprende no confronto direto, como está havendo aqui entre nós. Ah, outra coisa, diz que a bibliografia teria que ser em português porque não domina outros idiomas. Isso aí é fundamental que você aprenda outros idiomas. Isso não tem escapatória. Os que querem aprender idiomas estrangeiros, procurem um método chamado PIMSLEUR. PIMSLEUR. O sujeito ensina os idiomas estrangeiros como se ensina a um analfabeto. No começo não tem escrita, é só pelo ouvido. A coisa é de uma eficácia brutal. Você é o maior gênio do aprendizado de idioma que eu já vi. Você pode comprar pela internet. Então, se, por exemplo, para quem é um falante do português, existe curso de inglês, de francês, de italiano, de alemão, não vai faltar nada. Se você tivesse, a sua língua natal fosse malaio, talvez fosse um pouco mais difícil, mas para o falante de português ou de espanhol, não falta. O PIMSLEUR é o seguinte, são 30 minutos por dia só, não tem exercício para você fazer. É só você ouvir e responder, falar com você mesmo. E é 30 minutos por dia, não pode ser mais e nem menos, mas tem que ser todo dia. E é praticamente um aprendizado passivo. Você não tem que fazer muita coisa. Você tem só que ouvir o que o cara está falando e responder em voz alta as perguntas que ele está te colocando. Não vai ter ninguém ouvindo, se você fizer tudo errado, não tem importância. Você não vai passar vergonha. Pimsleur. E as leituras como... Sim, as leituras que eu... Olha, eu acho que esse negócio de leitura tem que começar devagarzinho. Né? Não adianta você dar uma bibliografia imensa para o cara. E eu acho que as leituras, assim, idealmente, elas começam no segundo ano do curso. Hélio diz: terminei uma pequena obra que resultou da discussão feita durante o seminário de filosofia aplicada à medicina com as ferramentas que pude adquirir no curso online. Sei que o senhor já disse que o tempo é curto e que agora não há como avaliar trabalhos, mas mesmo que não pudesse avaliar o escrito, gostaria que sugerisse, se não for inconveniente, alguns colegas para revisarem e criticarem o texto. Eu farei isso. Eu posso colocar, Hélio, eu poderia colocar o texto no próprio fórum, tá certo? Para que outros tenham acesso e façam as correções devidas. Mas agora eu volto a pedir, pelo amor de Deus, não me enviem trabalhos agora. Eu já estou velho e decrépito, segundo o Adriano Correia, já sou um velho gagá, ele tem toda a razão. Tá certo? Então eu tenho que medir, né, o uso das minhas parcas energias. Então os trabalhos são só para quando eu não der mais aulas expositivas. As aulas serão dadas só na base da análise dos trabalhos que me foram enviados. Aí sim. Mas agora não. Mas eu vou fazer isso. Então quem puder examinar o trabalho do Hélio, né, e sugerir alguma coisa, eu agradeço desde já. Ronaldo Vinícius Antunes da Silva. Estou na aula 7, o curso é ótimo. É como se cada aula fosse um choque de conhecimento. Mas minha dúvida é, tendo em vista que vou concluir o curso em torno de 4 anos, vou ter meu trabalho de conclusão de curso analisado pelo senhor? Certamente, porque quando começarem a enviar os trabalhos, vai levar muito tempo. Eu só vou poder analisar um trabalho por semana, são 4 por mês. 48 por ano. Tá certo? Então, até terminar tudo, vai um bocado de tempo. É isso. Então, não se preocupe, isso vai acontecer. Eu não vou largar vocês no meio do caminho. Eu não sou como o Gurdjieff que, de repente, diz: olha, agora eu vou falecer e deixo vocês em maus lençóis. Eu não pretendo fazer isso. Enquanto eu não pretendo falecer, nem ficar totalmente decrépito, antes de levar esse curso até o seu último resultado, que será a apreciação e análise do último trabalho enviado. Alexandre Müller Ribeiro. Considerando a evolução dos estudos sobre o pensamento de Sócrates e Platão ao longo do século passado, qual o valor da obra de Émile Boutroux? Sócrates, fondateur de la science morale. Tudo que Émile Boutroux escreveu é válido. Você vê, tem alguns trabalhos de erudição que são, às vezes, ultrapassados por outros no que diz respeito a detalhes. Mas, no conjunto, você vê que um trabalho de erudição, sabe, de filologia, de exposição da filosofia de um clássico, ela é uma obra filosófica também. E ela tem um valor intrínseco, mesmo quando cientificamente alguns dos seus detalhes sejam ultrapassados. Tá certo? Então, não despreze, por exemplo, quando você vê, tem obras de filosofia, a história da filosofia grega do Zeller, por exemplo, ela já está superada, já descobriu muitas coisas que Zeller não sabia. Eu digo, sim, mas, primeiro, sem a ajuda do Zeller você nunca chegaria a isto. Né? E segundo, você ter descoberto uma coisa a mais ou coisa a menos não quer dizer que você seja um leitor tão bom quanto Edward Zeller foi, ou Edward Zeller ou Ueberweg, esses grandes clássicos, assim como tem os clássicos da filosofia, tem os clássicos da história da filosofia. São sempre úteis. Não, em filosofia, em toda essa área de humanas, a história de uma disciplina está muito ligada à própria disciplina. Não são coisas totalmente independentes. E essas obras sempre têm valor. Daí, Alexandre Müller também pergunta, eu assistia o vídeo Simbolismo e Cultura Moderna. Gostaria de pedir que desse mais alguns exemplos de simbolismo natural. Eu digo, bom, eu me lembro de ter dado ali o simbolismo do Sol. Mas um outro simbolismo que é obviamente natural é o próprio simbolismo da Lua. Porque a Lua é um negócio que, para os seres humanos, não aparece com uma figura estável. Ela aparece com diferentes figuras. Tá certo? Então, não dá para você saber qual é a forma da Lua se você não a observa durante vários ciclos inteiros e não retraça a história Então, isso quer dizer que a associação que foi feita, vamos dizer, da Lua com a passagem do tempo, tá certo? E com a memória, então, tem um fundamento natural, óbvio, né? E assim por diante. Os grandes dicionários de símbolos, se você pegar, por exemplo, o dicionário Chevalier Gervand, que ainda é bastante usado, não é muito difícil você ir separando naqueles símbolos que ele dá, quais aqueles que se impõem naturalmente e quais aqueles que têm, vamos dizer, são tão ambíguos que somente uma projeção humana, uma criação cultural pode lhes dar um sentido natural. Leia, também não deixe de ler os escritos do Guénon sobre simbolismo, René Guénon, no livro Symbole de la Science Sacrée, que acho que tem uma tradução brasileira, né? Símbolos da Ciência Sagrada. São clássicos, né? Que quer que a gente pense a respeito do Guénon sobre outros aspectos. Também, vamos dizer, o livro do Titus Burckhardt sobre alquimia é uma perfeição sobre este aspecto. E eu tenho um curso sobre a linguagem alquímica. Eu não sei se isso está no site ou não. Eu acho que não está ainda. Quer dizer, como ler os textos alquímicos. Eu dou ali algumas dicas. Eu vou colocar isso online. Aguenta a mão mais um pouco que eu vou colocar. Caio Rana pergunta: gostaria de saber quais são os métodos de estudo para entrar em determinadas áreas do conhecimento, como a fenomenologia, semiótica, etnografia, ground theory. É claro que estou criando o meu status questiones dentro da área de comportamento do consumidor para o meu mestrado em administração, e essas são as principais correntes teóricas da área. Devo ler os textos nos originais, esgotar um tema e só depois partir para outro? Ler comentadores de Heidegger antes de entrar nos originais? Eu falei, isso aí é um abacaxi, porque isso aí tem uma, para cada caso diferente, tem uma resposta diferente. Para a fenomenologia, eu acho muito interessante se você conseguir acompanhar a obra de Husserl tal como ela foi se desenvolvendo no tempo. Porque Husserl documentou muito bem tudo o que ele examinou, tudo o que ele pensou, e nenhum expositor de Husserl poderá jamais ser tão completo ou meticuloso quanto ele foi. Edmundo Husserl sabia taquigrafia e ele escrevia na velocidade que ele pensava. É claro que a obra é imensa, uma coisa que não acaba mais. E se você não domina alemão, isso não é um grande problema, porque existem excelentes traduções. Um dos autores que mais tiveram felicidade nas suas traduções são Husserl. As traduções francesas da PUF, PUF, ou as traduções espanholas da Aliança Editorial podem resolver o problema perfeitamente. O meu conhecimento de alemão é precário. Eu não conseguiria ler Husserl de cabo a rabo no alemão. Posso de vez em quando pegar lá uma frase ou outra para conferir, mas se eu fosse ler um livro de Husserl em alemão, eu levaria 15 anos. Então, eu recorro às traduções. Então, eu sugiro que você comece pelas Investigações Lógicas, que é um livro que ele escreveu antes de ter concebido o método fenomenológico, mas os fundamentos estão todos lá, quando ele estava em busca de um negócio que ele chamava a lógica pura, que depois viria a se tornar a fenomenologia. Você pode ler isto ao mesmo tempo em que você lê um livro introdutório. O filósofo francês, o Jean-François Lyotard, escreveu uma introdução muito boa à fenomenologia. O que é que você, a gente pensa do Lyotard sobre outros aspectos? Ele, como explicador de Husserl, ele foi simplesmente magistral. E depois você tenta ir pegando os textos mais ou menos pela ordem cronológica, e eu acho que isso, com relação à fenomenologia, vai dar certo. Existem outras obras sobre a história do movimento fenomenológico em geral, e daí a coisa complica, porque é um campo enorme. Bom, quanto à semiótica, a gente sabe que a semiótica é um ramo onde vale tudo, tá certo? Tudo quanto é tipo de besteira se falou ali, mas eu acho que também, se você se ativer, vamos dizer, aos primeiros fundamentos da coisa, teoria dos sinais, essa coisa, então você vai se dar bem. Então, um autor que não vai te enganar é o Gottlieb Frege. Esse era seríssimo e não há nenhuma, não vejo nenhuma dificuldade em ler os textos do Frege. Quando você chega no Charles Peirce, isso já dá problema. Não leia o Charles Peirce antes de ler o artigo que eu escrevi a respeito, né, em que eu fiquei lendo o Charles Peirce um tempo, que eu falo, olha, isso aqui a gente resolve isso em 3 páginas. E fiz uma aposta com um leitor de Charles Peirce, e eu acho que eu resolvi o problema ali em 3 páginas. Agora, quando vocês leram os textos no original, né, este é um. Você não precisa ler os comentadores de Heidegger antes de entrar no original, você pode ler as traduções do próprio Heidegger, mas o Heidegger é tremendamente escorregadio. Quer dizer, ele usa processos literários altamente, como é que dizer, evanescentes, você não sabe exatamente o que ele está querendo dizer. Tá certo? Então, quanto mais tempo você puder gastar com o próprio Edmund Husserl, antes de você chegar em Heidegger, melhor para você. Ele diz, também como organizar os estudos, não? Devemos ler os grandes gênios da literatura, retornar aos livros de português da quinta série, falando, não, não, não. O que eu sugeri hoje é apenas aquele aprendizado muito elementar fonético-silábico, só isso. Quer dizer, você não vai precisar estudar tudo de novo. Se quiser estudar tudo de novo, eu digo, bom, você pega o curso de português do Napoleão Mendes de Almeida e faça todo com começo até o fim, não vai te fazer mal nenhum, tá certo? Mas leia os grandes gênios da literatura, só leia os grandes gênios da literatura, não leia livros de segunda ordem. Livro de segunda ordem é para você ler daqui 30 anos, né? Quer dizer, ao contrário, não, vamos ler umas coisinhas mais, como é que é? Água com açúcar no começo e depois vamos ler. Shakespeare, Camões, fala exatamente o contrário. Você lê os clássicos porque eles têm um poder formativo. Pega o livro do Padre Céatrianjo, né? Aquele livro, para mim, foi a inspiração que fez nascer este curso e os antepassados desse curso, como a Introdução à Vida Intelectual. Quando ele fala dos, vamos dizer, 4 tipos de leitura, que é a leitura que ele chama de leitura formativa, a leitura informativa, a leitura inspiracional, tá certo? E a leitura de diversão, de entretenimento. É claro que a atitude com que você entra nessas 4 leituras é completamente diferente. Os livros que são de mera informação, por exemplo, o livro que eu estou lendo para fazer uma pesquisa, às vezes eu leio o livro num dia, sem menor dificuldade, leio e anoto, porque eu já sei o que eu quero lá e, de certo modo, já domino o assunto. Agora, quando é a leitura formativa, e, por exemplo, Edmund Husserl, quanto tempo da sua vida dedicar às investigações lógicas? Você quer saber? Um ano, meu filho. Não, você não vai perder, porque isso aqui vai criar estruturas dentro de você. Então, você quer saber como se examina uma questão em filosofia? Lê as investigações lógicas. Aquilo é um primor, tá certo? Realmente, de investigação filosófica. Tiago Piaveschi. É isso? Deve ser. Gostaria de saber se há a possibilidade de fazer bom estudo de história dos hebreus no Brasil. Olha, possibilidade há, e a bibliografia não é existente já em português do Brasil, não é pequena, tá certo? Mas eu acho que ainda falta muita coisa. Pois uma vez eu mesmo estava procurando a história dos primeiros imigrantes judeus em São Paulo. Eu lembro que aquela região da 25 de março tinha sido uma região judaica antes de virar o bairro dos árabes. Eu queria saber como é que uma coisa virou a outra. Eu procurei, virei, mirei, mexi, não consegui descobrir. Descobri a parte árabe. Então tem muita coisa faltando. E se você quer estudar isso, eu digo que você faz muito bem, porque é uma área onde tem imensas lacunas ainda, apesar de você não vai estar num deserto. Quer dizer, essa comunidade judaica, ela é sempre preocupada com a sua história, preocupada com documentação e tal, você sempre vai encontrar alguma coisa, certamente. Eu digo, o que o senhor acha sobre a tese de Flávio Josefo de uma historiografia judaica superior à historiografia grega? Falou, olha, eu não sei o que pensar, mas eu sei que os judeus já tinham uma experiência enorme nesse negócio de registro historiográfico antes que os gregos entrassem na jogada. Você tem toda a Bíblia, você tem toda a história do povo judeu ali documentada, às vezes com uma minúcia, tá certo? Muito grande, muito antes de que aparecessem bons historiadores greco-latinos. Ah, e como faço para aprender o português da forma certa? E muito bem, eu não sei qual é a sua língua originária, se é polonês, alemão, russo, não sei. Busque o Pimsleur. Então, se é polonês, português para polonês. Se é russo, português para russo. Você vai, procura na par, pimsleur.com ou pimsleur.org, não lembro. Tem todas as soluções cruzadas, todas as línguas para os falantes de todas as outras línguas. Não tem outro. Amigo Marcelo, gostaria de saber como podemos diagnosticar nossa deficiência na aquisição material da linguagem e o que podemos fazer para corrigi-la. Mas é muito simples, eu estou dizendo, voltar ao aprendizado dos fonemas. Você pega, vamos dizer, uma gramática elementar, a prova do próprio Napoleão Mendes de Almeida, e lê ali a parte sobre a divisão silábica, tá certo? E faça os exercícios daquela parte. Aqui não há mais nada o que fazer. É só isso. Vamos dizer, a perceber as deficiências. Bom, você só vai perceber porque você fizer isso. E eu acho que hoje não dá mais. Alan Venzi pergunta, como articular esse processo de reeducação com o exercício de imitação dos clássicos? Eu digo, é mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, quando eu recomendei logo no começo, falei, você decorar poemas e você aprender a declamá-los. Em voz alta. Falar poemas em voz alta. Né? Eu acho que é vamos dizer, exercício absolutamente fundamental, inclusive do ponto de vista desse aprendizado dos fonemas. É a correta pronúncia de todos os fonemas. E em relação ao que foi explicado, qual é o papel da gramática latina? Bom, o primeiro papel da gramática latina é sobretudo um organizador de cérebro. Se você pudesse aprender a gramática árabe, seria muito bom, que é mais organizada ainda do que a latina. Mas o Napoleão Mendes de Almeida insiste nisso, o meu professor de latim insistia nisso, falou, olha, o latim, você aprender o latim é como você aprender um sistema de arquivos. Você tem todos os modos de você classificar tudo que você vem aprender depois em matéria de língua. Eu, inclusive, eu fui estudar a gramática portuguesa tardiamente, acho que só quando eu tinha 30 anos. E antes, o que eu me baseava? Me baseava no que tinha aprendido na gramática latina do Napoleão Mendes de Almeida. Então, também pergunta, o estudo latino do Napoleão Mendes de Almeida pode nos ajudar a superar as dificuldades de expressão, comunicação e linguagem? Pergunta Henrique Alexandre. Certamente pode, e poucas coisas podem te ajudar tanto quanto isso. Bom, então eu acho que já foi bem tarde, e até a semana que vem. Muito obrigado a todos.